Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Salve, salve, meus amigos, começando aqui mais um Criadores e Criaturas. Essa é a parte 2 do especial Anos 60. Na semana passada a gente já começou tocando só músicas lançadas nos anos 60 e hoje vamos seguir nessa linha, começando já com uma parceria muito legal. Duas moças, duas belas moças, Vanessa Paredes e Suzanne Vega, cantando Blowing in the Wind, do Peter, Paul and Mary. Vamos ouvir que na sequência ainda tem The Hollies, Mamas and the Papas, Pink Floyd, Beach Boys e muito mais. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. Answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist to see? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can one man turn his head, pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing. The answer is blowing in the wind. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Criadores e criaturas. The road is long, a long, long road, with many winding tunnels that leads us to. Who knows where? But I'm strong enough to care. I hear heaven, 'cause he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. But I know he will not comfort me. Happy and heaven. Cox, he's my brother. The road is long, long road, with many winding turns that leads us to who knows where, who knows where. He's my brother. When the going gets rough, I've got a buddy. When the going gets tough, I've got a friend. Ah, you must know me. Yeah. Ah, you must call me. I hoped it would be a Monday morning. Monday morning couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Sometimes it just turns out that way. A Monday morning, you gave me no warning of what was to be. A Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day of the week is fun. She's offering kinds of power, somebody's dreams to tomorrow. Criadores e Criaturas, especial músicas lançadas nos anos 60. E você acaba de ouvir o All About Eve, cantando See Emily Play, do Pink Floyd, lançado em 67. Antes eu toquei La Femme Verte com Monday Monday, do Mamas and the Papas, que foi lançado em 66. Teve também os House Martins e sua versão a capela de He Ain't Heavy, He's My Brother, do The Hollies, música original de 69. E abrimos o programa com a Vanessa Paradis e a Suzanne Vega cantando Blowing in the Wind, do Peter, Paul and Mary, música de 1963. Vamos seguir agora com o rock anos 60, muito bem representado aqui por versões de Beach Boys, Beatles, Jimi Hendrix, Ray Charles e também Celi Campelo. Vamos lá, vamos começar então com Surfin' USA do Beach Boys. If everybody had an ocean across the USA, and everybody be surfing like California, yeah. You see them wearing the baggies, ratchet sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You catch them surfing at check real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. San Hagerty, San Swan, Pacific Palisade. Baby,

yeah. I'm coming down with the misery. I don't need no doctor for my prescription. For my hope to live is gone. And I don't need no doctor. For my hope to live is gone. Only my baby's something, something, something else, yeah. Uma noite de esplendor. Saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, especial músicas dos anos 60. E vamos começar esse bloco agora com as coisas bem mais tranquilas. Vamos agora com dois dos artistas que dominaram os anos 60, Frank Sinatra e depois Tom Jobim. Abrindo então com essa aí que você já está ouvindo, Gypsy Kings interpretando A Mi Maneira. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Dejar y la vive ahí. Criadores e criaturas. Criadores e criaturas. The shadow of your smile when you come will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A whisper little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, the shadow of your smile. Too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile, the shadow of your smile, the shadow of your smile. Não vem e eu estou a te esperar. É, só tenho você no meu pensamento e a tua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça neste inferno e que tudo mais vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy se eu entro no meu carro e a solidão me dói? Por onde quer que eu ande, tudo é tão triste, baby. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você me aqueça neste inferno e que tudo mais não suporto mais você longe de mim. Legal, esse aí foi o Jota Quest com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, do Roberto Carlos, lançado no disco dele de 1965. Antes teve também de 65 The Shadow of Your Smile, do Tony Bennett, cantada pela Maria Augusta. Teve a Maú Chadiné, Minha Prima, cantando o Samba do Avião, do Tom Jobim. A Maú Chadiné já foi da Banda Nova, que era a banda que acompanhava o Tom Jobim, e gravou depois um disco só de tributo ao Mestre Tom. Essa música veio desse disco, Samba do Avião, com a Maú Chadiné. Abrimos a sequência com Gypsy Kings e a sua versão em espanhol para My Way, do Frank Sinatra, que virou A Mi Maneira. My Way foi lançada em 69. Bom, vamos agora com uma música muito boa também, que já teve muitas versões. É Whiter Shade of Pale, do Procol Harum. Vamos com a versão do Black Label Society. Criadores e criaturas. Playing cards of 16 vessel virgins who were leaving for a coast, and all of my eyes were open, and might as well just have been cold. And so as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned white of shade of pale. Chupa, chupa, chocolate. criadores e criaturas. Esse aí que você acaba de ouvir é o Jorge Cabeleira interpretando O Cheiro da Carolina, do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele podia estar num programa dos anos 50, dos anos 60, 70, 80. O cara tava em todas. A carreira dele foi muito longa e essa música foi lançada em 68. Por isso que eu escolhi essa para tocar a versão dela aqui no programa. Antes eu rolei duas gravações do João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Eles gravaram Superstar, que é uma versão para Breaking Up Is Hard to Do, do Neil Sedaka, de 1962, e também de 62, uma versão para Do You Love Me, do The Contours, que aqui virou O Monstro. Bom, quase todas as músicas do João Penca têm essa pegada anos 60, mas essas duas especificamente são covers de músicas daquela época. E abri esse último bloco aí com o Black Label Society cantando Whiter Shade of Pale, do Procol Harum. É isso, dois programas, 34 músicas dos anos 60, e semana que vem a gente volta à nossa programação normal, com músicas de todas as épocas em versões diferentes, versões inéditas, versões exclusivas, coisas que você raramente ouviu ou coisas que você já ouviu e deve estar com saudade de ouvir de novo. Esse é o seu Criadores e Criaturas, seu programa de covers, versões e regravações. Um abraço, galera, tudo de bom. Semana que vem tamo aí de novo. Fui. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.